Amém. Dia 21, Mateus. Jesus está no comando. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus 26, verso 28. Deus diz: eu não ensino história. Eu sou a história. Eu sou o ontem. Eu sou o hoje. Eu sou o amanhã. Nada do que digo é irrelevante. Eu tenho um plano: trazer todo o meu povo para um grande baile, conduzido pelas estradas estreitas que levam do sofrimento a uma alegria inimaginável. Você nunca deve ignorar ou considerar como ultrapassada qualquer coisa que eu revele. Minhas cartas mais recentes continuam, elas não negam, a história de amor que comecei a contar nas primeiras cartas. Eu nunca mudo. Eu sempre amo. Não posso fazer nada além disso. Eu sou o amor. Tenha isso em mente. Ninguém pode ignorar minhas primeiras 39 cartas de amor e esperar entender de forma precisa e regozijar-se profundamente nas histórias que eu continuo nas últimas 27 cartas. Quero que você seja envolvido pela história eterna, que começa antes do tempo começar, que se desenvolve de Gênesis a Malaquias e continua de Mateus ao Apocalipse, e irá continuar para sempre quando chegar o fim dos tempos. A missão do meu filho era mudar a sua vida, trazer você para o meu reino de amor, perdoando a sua rebeldia de autoadoração que o mantém sempre aquém do meu caminho e capacitando-o a levar o meu reino para perto dos outros. Ele nunca quis que você permanecesse tão bem e feliz como quando chegar ao céu. Ele veio revelar a minha natureza para o seu bem e mudar a sua natureza para mim. Dedique um momento para orar. Deus Pai, abra os meus olhos para toda a história que o Senhor está contando. Jesus disse que a estrada é estreita. Eu quero estar nessa estrada. Mostre onde eu falhei em amar. E, em vez disso, me comprometi mais comigo mesmo. Meu desejo mais profundo é participar do seu reino de amor. Em nome de Jesus.